A Janela Amarela reapresenta Janela Amarela, Janela Amarela, spot.com. A janela no espelho da rede. Thank you.

A Janela Amarela no Espelho da Rádio, sábado para domingo, da 1 às 2. janelaamarela.blogspot.com. Tired dog licking his wounds.